banha um gato. Mas não quis comer sozinho. Enxuganha um gato. Mas não quis comer sozinho. Ele chamou teus camaradas. Pedaço por pedacinho. Ele chamou teus camaradas. Pedaço por pedacinho. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Vai, violino, vai. Violino, vai, vai tocar pro Satanás. E vai, violino. Vai, violino, vai. Violino, vai, vai tocar pro Satanás. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o eixo vai dar. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o eixo vai dar. Mas que linda risada de quá, quá, quá, que linda risada que o eixo vai dar. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o eixo vai dar. Laroieixo. Muito bem, estamos aqui no nosso terceiro encontro com o eixo Senhor Sete Caveiras. E essas sete velas, então, como o senhor disse antes, representa o senhor, assim, um gesto de passar um pouco dessa luz para os seus companheiros. Sim, seus sete camaradas. Seus sete, é, certo. Tem o senhor e mais seis, né? Isso, então, sete. Como que é recebida essa luz por quem está no astral, o Exu, por exemplo? Como que eles recebem isso? Uma grande satisfação, meu velho. Por quê? Não é firmado uma vela, não é firmado nada, não é dado uma padrinha, não é dado nada. Uhum. E de tudo que eu ganho de luz ou de presente, é dividido com eles. É dividido. Sim. Então se alguém está lá em casa hoje e quer fazer um agrado para o senhor, precisa vir aqui? Não. Não carece de vir aqui, não. Não? É só mentalizar o... mentalizar meu nome, firmar. Uhum. Bater o pé sete vezes o pé esquerdo no chão e chamar pelo meu nome. Sete vezes no chão? Sete vezes o pé esquerdo e pedir por sete caveiras. Nossa. E aí o senhor vai ser ligado, não importa onde? Sim, dependendo do pedido. Não vou lá pra ouvir conversa, né? Chega lá, conversa fiada, nem me pede, nem bate o pé, que vai quebrar a porra do pé. vou bater aqui que tal. Não, nem me chama. Nem adianta chamar. Jamais que eu não vou perder meu tempo pra coisa pra pessoa que não merece. Em que situação, então, a pessoa pode bater o pé esquerdo sete vezes no chão e chamar o senhor? Caso de necessidade, que ela acha necessidade mesmo. Uhum. Não somente por um assunto assim. O caba brigou comigo aqui, foi embora, foi pro boteco e não voltou até agora. Bate o pé pra ele vir rápido pra casa. Uhum. Nem me chama. Ixi. Isso aí é conversa fiada. É, claro. Entendi. Mas tem gente que faz isso. Faz isso? Faz. O que mais tem? Doeu o cu lá, mas não sabe se é hemorroide, se é porra nenhuma. Bate o pé. Me fode. Mas eu sim, por que o senhor fala me fode? Porque atrapalha. Me atrapalha do que eu tenho que estar fazendo para ver uma coisa que não tem necessidade. Nossa. Ou eu parar daqui para ir simplesmente olhar lá o que precisa ou não. Ixi. O Chucalunga disse que se alguém chamar por brincadeira, ele também vai zoar com a pessoa. Tá certo. O senhor faz isso? Sim, dependendo do caso, né, meu velho? É, entendi. Que tem caso que a pessoa age de tão bom coração, por mais que é uma coisa desnecessária, mas ela fez um pedido de coração. Ah, entendi. Aí eu não vou lá, não, porque me chamou por causa disso, eu não vou desarrumar. Mas, por exemplo, não é um caso justificável esse... Por exemplo, um patrão deu promoção pro outro, não deu pra mim e eu fiquei bravo com ele? Não. Olha lá. Porque tudo tem seu tempo. Uhum. Você fez pra merecer sua promoção. E se a pessoa acredita que fez? Cada um acredita naquilo que quer. Né? É. Claro. A cabeça costuma pensar aquilo que é favorável pro... Tem sempre costume de achar que o jardim do outro é mais florido, mais verde que o meu. Olha lá. Claro. Então vamos começar falando um pouco daquilo que a gente deixou, que queria falar um pouco antes. Qual que é a visão do senhor de um médium, de um homem que incorpora e veste a sua pomogira? Como eu disse para você no começo, se eu incorporo um cachorro, incorporo um rato, incorporo um bicho, não tem diferença algum homem que é homem virar de pombogira e a mulher que é mulher virar de Exu. Não tem. Não tem, porque é um espírito. Certo. Meu filho vira de pombogira, Dona Rosa Vermelha. Vira. De muito gosto, uma pombogira fodida. E quem não conhece meu filho, fala, o cara realmente corta para um outro lado, todo respeito a quem gosta. Certo. Mas do meu filho que ele gosta, todo mundo, as mulheres lá sabem. E agora tem entidades que o quê? Usa do espírito de pombogira para... Pessoas usam de espírito da pombogira para mostrar aquilo que está preso dentro dele. Ah. Aí onde existe a diferença. Mas ali é fingimento, o senhor fala. Sim, aí já é marmotagem. Marmotagem? Certo. Uma mentira, uma coisa inventada. Eu tenho vontade de dizer algo a você, eu vou usar da pombogira para dizer, vamos pôr. Que a dona queria, o cabra queria sair com o cabra. Ah. Igual, olha só o que aconteceu. Vamos ver. Cheguei na macumba, festa de Dona Maria Padilha. Vixe. Todo respeito a Dona Maria Padilha. Aí tinha um cabra lá, todo respeito, um adé lá, um viado. Ah. Nada contra viado, tem da bem, nada contra. Claro, quem tá ouvindo já fica sabendo. Já pra não é o Exu lá, não tem nada contra. O que aconteceu? Aí o cabra olhou pra minha cara e falou o seguinte. Eu não sei se seu filho tem mono ou se tem mona. Só sei que ele hoje ele vai ser meu. Falei, nem fodendo. Nem fodendo. Não vou contrariar, mas você está dizendo que é isso. Por quê? A entidade em si, viu eu lá, tava bonito pra caralho. É. Viu meu filho e falou, é hoje que eu vou dar a bunda. E se que fodeu. Isso? Não existe. Aí é onde que eu digo pra você, tem muitas coisas que fogem. Deixa eu ver se eu entendi. O médium virado na pombogira. Isso. Um homem. Chegou pro senhor Exu. Chegou em mim. E falou que... O nome da pombogira, o que que ele falou? Falou, eu não, falou pra mim. Eu não sei se o senhor filho... Se o senhor filho tem mono ou se tem mona. Eu só sei que hoje ele vai ser meu. Que isso? Então o que ela quis dizer? A hora que acaba a macumba aqui, meu filho vai dar um trinco. Que nem fodendo. Que isso? Eu não vou contrariar, mas... Existe gente que usa da religião pra isso? O que mais tem, meu velho? Infelizmente. Infelizmente é o que mais tem. Mas vocês devem ficar bem desagradados disso aí. Sim. A gente fica chateado, mas a gente vai fazer o quê? O humano tem limitações. Tem suas falhas. É. Várias, como eu também tenho minhas falhas. Ah. Então, e o seu menino quando... A pombogira vem, ela pede pra vestir? Sim, vem vestida, tá, vem bacana. É bonito. Então, se um homem hoje tem medo de vestir a pombogira dele pra não, porque tem medo de virar homossexual, o senhor diria o que pra ele? É besteira. É um espírito como qualquer outro, só que é uma entidade de mulher. É. Não tem... Se você é homem, você é homem. Se você é mulher, é mulher e cada um com seu cada um. É. O que vai chegar é um espírito. Certo. É a mesma coisa aqui, eu sou um espírito. É. Claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. De, ah não, eu sou assim, eu, quando eu for meu filho tal, vai virar igual o seu cachaceiro, putanheiro. Não faria sentido pensar assim, né? É como... O que acontece muito é o cabra tem o quê? Ele tem vergonha. Muitos homens têm vergonha de virar, não dar passagem à pombogira, porque acha, e perante a língua do povo, vão achar que ele mudou de banda, tá cortando pro outro lado, e isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas isso com o tempo, tudo se aprende. Tudo se aprende. Por que algumas pessoas dizem assim, se a pombogira tá virando um corpo de homem, por que que ela pede para se vestir? É a essência dela. Eu não vou dizer pra ela tal. Uhum. Dependendo da situação, igual eu vou dizer de mim. A pombogira do meu filho. Ela não passa batom. Ela tá, usa o brinco, as paramentas dela normal. Põe um pano. Na nação nossa, pombogira não usa saia. Não. Tem nação que a pombogira usa saia. Usa saia. Cada um do seu canal, não tenho nada contra. Uhum. Meu filho não usa saia. Uhum. Coloca um pano, tal, acabou. Não é usar saia. Mas tem casos que usa saia, isso, aquilo, uhum, outro, mas cada um do seu cada um. Claro. Tô dizendo do homem. Uhum. Claro. Então, você já desenvolveu algum tipo de plano para cortar com o incentivo que as pessoas encontram em praticar marmotagem? Olha, meu velho, eu vou dizer aqui, perante a casa que eu fui criado, uhum, e perante a casa aqui que eu tenho hoje, que é o espaço que eu tenho para dar fazer meus trabalhos, uhum, o marmoteiro aqui, o mentiroso, para mim não tem vez. Ixi. Não tem vez. Eu faço questão, pode ser a cunima que estiver tocando, a macumba que for, tem que parar na hora e dizer, ó, meu velho, seja o que você é. Como você não existe, então para de graça. Nossa. É o certo de fazer. Estou dizendo que eu faria. Certo. Eu entendo a mediunidade do espírito do médium novo. Uhum. Agora, 2, 3 anos, 5 anos de tal, dando uma de louco. Aí é foda, hein, meu velho? Uma de louco? É, dá uma de louco. É. Você entendeu? É. Tá naquela vontade acumulada, na hora que eu virar, eu vou falar. Você não virou. Você criou coisa na sua cabeça pra você dizer ao povo. Criou coisa na cabeça ali. Exatamente. Entendi. Criou pra dizer ao povo. Claro. Ou seja, como que a pessoa pode ter certeza, assim, que ela tá seguindo o direcionamento do guia-chefe da casa, os filhos? A intuição. A intuição? A intuição. Uhum. A firmeza numa palavra. Uhum. O que é cobrado no dia a dia. Tudo isso é percebido. Você vai saber quem é de verdade, vai saber quem é de mentira. Nossa. O senhor ainda vê hoje pessoas se achando espertas o suficiente para enganar Exu? Sim, bastante. O que mais tem, meu velho, hoje é teste. Teste? Sim, aí chega aqui, o cara vem dar uma consulta, ele começa a contar uma história que nunca existiu. Nossa. Pra ver se o Exu realmente tá vendo. E aí? Eu vou dizer que é o seguinte, eu vou concordar com aquela mentira, eu não vou dizer nada a ele. Não. Só que na melhor hora ele vai voltar aqui e vai falar comigo. Eu vou falar aquela maior merda lá. É. E agora eu tô me fudendo pra cara na minha vida. Ixi. Quer dizer, foi inteligente, provou que o senhor não era Exu sério, de verdade, que não estava incorporado, e no final ele que se estrepou, porque não ganhou ajuda. Eu não tenho motivo para vir aqui em terra para mentir para ninguém. E para ficar provando. E ficar provando. Eu não preciso de pegar aqui, comer, pegar esse copo aqui, ó. Ah, quebrar na boca. Ah, lá. Ou jogar um monte de carvão aqui em braço, pisar em cima, uhum, para mostrar quem sou eu. Isso é desnecessário. Eu tô dizendo, cada um com seu cada um. Agora tem Exu que é dessa forma, ele é dessa forma e acabou. Claro. Então não tem nada que... Não tem nenhum mecanismo aqui na casa do senhor que cause uma inibição da pessoa se fingir. Bom, tem o senhor, né? Sim. Eu vou falar. Falar merda, fazer merda. Ela vai resolver comigo. O que que é merda para um médium iniciante que ele faz e não devia fazer às vezes? Passa na frente da entidade, porque quando está desenvolvendo ele lembra de tudo, escuta tudo e vê tudo. Vê tudo. Aí ele vai, fala coisas dele. Por isso que eu digo aqui, ó, bebida, começou a iniciar agora para não ficar no bico seco sem tomar nada. Dedinho de um mijo de égua, uma bebida mais leve. Vou chegar aqui da pinga pra médio novo. Ah. 6 meses pra mostrar pra mim se pode ou não. 6 meses. Ah. E consulta também não existe. Não existe? Perante os 6 meses, até mostrar pra mim que tá firme, não tem consulta. Aí eu quero falar com a pombogira tal. Negativo. Negativo. Só vai falar quando tiver preparo. Quando tiver preparo, só. Se uma pessoa for num terreiro de Umbanda e quiser abandonar depois de um certo tempo, 6 meses ou até menos, tem o risco dela ser mal interpretada por alguma entidade que então vai querer obsediar ela? Eu vou dizer de mim novamente. É. Se meu filho parar de me cultivar, eu pego ele. Que isso? Tô dizendo a verdade. Se meu filho não me cultivar, eu acabo com ele. Acabo com ele? É, acabo com ele. Nossa. Agora, dos outros, dependendo da situação, o conselho que eu dou, não fale bem, não fale mal, muito obrigado, e as costas já era. Nossa, seu Exu. O povo agora ficou um pouco aí assustado, o senhor dizer assim, se meu filho parar de me cultivar, eu acabo com ele. É o que eu estou dizendo. Eu, Sete Caveiras, eu não estou dizendo que cada médio é seu médico. Certo. E eu acredito que lá na minha casa, lá da casa de Helena de Oiá, eu acredito que deve ser a mesma coisa. É a lei dos cabras, aí é foda. Natal, mas eu tô triste, foda-se. Eu tô triste, não vou virar hoje. Então vai tomar no cu. Não vai virar por quê? Você tá triste por quê? Triste eu também passei. Você não escolheu isso pra sua vida? Não. Você escolheu, então siga. Nossa, mas agora o senhor tá passando um senso de responsabilidade pra todo mundo que diz que quer, que acha bonitinho desenvolver, Exu. É o que eu tô dizendo. Fala. É bonito pra caralho, meu velho. É bonito pra caralho chegar e falar assim, no dia da festa lá, chegar a marcar bacana lá e o tal mete a pombogira, põe um pano, o outro põe um tal, passa um perfume, pega um charuto bacana, põe um uísque bacana e sai na hora do retrato. E o por trás dos bastidores? Ixi. Quem é que tá lá? É. Quem é que tá lá? É o Exu. Então não vem falar merda, não. O povo fala muita merda. Fala muita merda? Fala muita merda e é muito ingrato. Ingrato. E eu tô a dizer. Se meu filho não me cultivar, eu acabo com ele. Nossa, só vou deixar isso bem claro pra todo mundo, hein? Primeira vez que eu ouço isso. E o senhor fala assim, com a boca cheia. Não, mas é verdade, né, meu velho? Não tem boi. Não tem boi. Não, mas vai lá acender uma vela depois lá pra tirar um rebó. Não tem rebó certo, não. Não. Não tem rebó, não tem tal, é eu. Não me cultivar, tá fudido. Nossa. Que nasceu com isso desde pequeno, vai querer mudar por quê? Você acha que a outra religião vai favorecer? E o que eu fiz? Não vale de porra nenhuma? É. Nossa. O que que é cultivar Exu? Como você cultiva direito o seu Exu? Olha, meu velho, se eu for dizer pelo meu filho, eu tô fodido. Só um pouco. Eu vou dizer aqui o jeito que eu gostaria de ser tratado. Toda segunda-feira tem uma velhinha lá, uma padê. Cada 3 meses tem meu ato pra mim comer, meu assunto. Só isso, minha garrafa de cachaça, meu charuto. Isso não vem a faltar. Mas respeito. Eu entendo um dia de fúria de um filho. Entendo. Mas venha me cobrar coisa certa. Não venha cobrar coisas que você procurou. Entendeu? Certo. Tô certo, eu abaixo minha cabeça. Abaixo meu capuz e é o seguinte, ó. Pode dizer. Agora se eu tô certo, eu tô certo. Nossa. Claro. E quando uma entidade merece o respeito, o senhor até tira o capuz, igual o senhor fez com o seu Sete. É o que eu tô dizendo. Eu respeito todas as entidades. Todas. Do mais novo ao mais velho. Só que não venha passar na minha frente, sendo que não tem a capacidade. Nossa. Então, uma vez que a gente começa a trabalhar com a mediunidade e traz o Exu na manifestação do trabalho mediúnico, é importante cultivá-lo. Sim. É importante cultivar, dar de comer, dar de beber. dê luz a ele. Ele tem força pra te proteger. Nossa. Se ele tá lá abandonado, lá vai proteger como? Que força que ele tem? Dá força pra te proteger. Dá força pra proteger o próprio filho. Claro. Porque um dia eu perguntei, aí aquela senhora que vai na igreja, ela não tem Exu? Aí a entidade falou assim, tem, mas não tá ativado, que adianta? Que hora que tem uma velhinha lá, que hora tem uma padê? Que hora que tem lá um assunto, tem nada. Esse último que o senhor falou é o quê? A padê. Não, o outro. Uma vela? Assunto. Não tem um assunto que eu digo, vai lá, vai, não tá ativado como o senhor disse. Claro. Aí não tem uma vela, não tem uma cachaça, não tem um abadê, não tem luz, não tem nada. Não tem nada. Como que você vai lá falar depois lá? Tô fodido. Nossa. Porque a maioria do povo, meu velho, espera se foder pra caralho pra vir pedir ajuda pra falar assim, ninguém me apoia. É. Beleza, vou fazer uma entrega pro meu Exu e vai me ajudar. Agora eu tô na aflição, eu vou cuidar dele. Ela afiou. Então, mas daí o senhor tá querendo passar já muita responsabilidade pro médium. Meu velho, é bom eu dizer, sabe, assim, por quê? Pra não achar que é brincadeira. É, ó. Igual eu já ouvi pessoas dizer assim, se a minha pombogina me der isso, eu incorporo nela. Esculacho. Na minha cara, caraca. Tá me chamando de besta? Na minha cara. É foda. Então não sabe o que tá falando, fique quieto. Olha. É claro, claro. Nossa. Então, o que acontece se a pessoa não... Só vai lá e incorpora, e não dá nada pro Exu beber, nada pro Exu comer e não dá luz pra ele? Ela tá aberta à tendência de pegar mais carne que os outros. Que existe uma força, existe uma energia. É. Uma luz, um egé, o alimentar. Aham. Quando você tá com fome, você não fica mais fraco? Nossa, sim. Sim, senhor. Eu, a mesma coisa. Se eu tô com fome, eu fico fraco. Sério, é verdade. Claro. Não que eu não vou conseguir receber qualquer assunto pra me demandar. Eu amo que vá. Mas eu tô alimentado, tem mais força pra poder proteger, pra poder entrar pra cá. Claro, fortalecer suas amizades. Sim. É. O senhor fortalece a amizade com um espírito que pode te ajudar depois? Né? Pode ajudar o senhor. Alguns. Então, mas fazendo isso, daí a hora que eu pedir, o senhor pode até contar com a ajuda dele, né? Exatamente. Nossa. Ou seja, às vezes nem é porque o Exu não tem luz, é pra ajudar ele a ampliar o alcance dele. Exatamente. Uhum. Mas e quando é que o Exu não tem luz mesmo? O senhor falou assim, pra ajudar, dar luz pra mim. Mas o umbandista, ele tem orgulho de dizer que o Exu é evoluído e não precisa de luz. Como que o senhor responde com um umbandista desse? Acabei de dizer. Calma. Se eu tô com fome, eu vou ficar mais fraco pra poder te responder, pra ter mais força, pra poder te pegar um tronco desse aí, pra pegar um assunto desse. É. Se eu tô alimentado, tenho luz, tenho mais força pra poder enxergar, mais no além. Mais no além. Nossa. E no caso assim, com a mediunidade, isso também ajuda na hora da incorporação mais firme? O que que ajuda o médium na mediunidade para desenvolver, no caso, essa sua pergunta? É. Antes de vir para o barracão, para a roça, um dia antes, evitar de furunfar, evitar de bebida, evitar de passar aborrecimento, que é difícil não passar aborrecimento. Nossa. Mas evitar. Antes de chegar, toma um banho de erva. Nem que for um banho de arruda, um banho do preto velho, que é um banho ótimo. Toma um banho de arruda, um banho de folha. Vela para o anjo da guarda. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Chegou no barracão, deixar os problemas lá de fora. Quando retornar para casa, já deixar um banho pronto. Nossa. Rezar na mesma vela, depois de 7 dias, agradeço, tá, fico tranquilo, tomei outro banho, durma. Só isso. ajuda muito. Nossa. E parece que... parece que não, mas vocês ensinam a gente toda hora a ter disciplina e que isso dá resultado. E a gente não tá nem aí, parece. É o tempo todo dando uma palavra pra auxiliar. É. Só que o povo entra por aqui e sai por aqui. Por que isso acontece? A gente se acha mais inteligente que vocês? Não é que é mais inteligente. O que, que é isso? É aquilo que eu tô dizendo. Tem um povo que gosta de pagar pra ver. E o que eu disse? O que o Espírito fala não se prova. Nossa. Eu posso dizer aqui o que for. É. Que prova que você tem? Não, o tempo só. Somente o tempo vai te provar muita coisa. É. E essa história da vela do anjo da guarda, o senhor é a favor? Sim, 100%. 100%? O seu menino tem acesa? Não todos os tempos, mas uma vez ou outra ele acende. Acende. Mas seria certo ele ter toda hora? O certo é ter todos o direto. Direto, que era de 7 dias, tu sempre trocar. 7 dias, 21 dias, já põe de 21, cada 21 já põe outra. Olha. Porque é muito inimigo, meu velho. Eu digo assim, às vezes um sorriso faz você ser um caba que incomoda muita gente. É, realmente. Um sorriso, um bom dia que você dá. Que incomoda. Tem muita coisa que... O médico tem que entender. Uhum. Você já acordou com aquele peso no corpo achando que era gripe, que era resfriado? Uhum. Às vezes aquilo era carrego, era olho gordo. Oi. Um banho de sal grosso uma vez ou outra, porque eu não aconselho banho de sal grosso sempre. É? Claro. E falta dos banhos. E todo banho de sal grosso, tomou de sal grosso, banho de ervas na sequência, porque vai não manter o equilíbrio da água. Oi. Tem esse equilíbrio então? Sim. Não é? O sal grosso retira todo... O assunto. Claro. Alguma parte da essência da pessoa é retirada. Então tem que ter um banho. Vamos pôr na sequência, toma um outro de erva, no amassivo. Erva, nada esquentado, frio. Uhum. Nada esquentado? Eu digo banho fervido. É, por que não? Porque tá esquentando. Um assunto que é para manter o equilíbrio. Você pega a erva fresca. Em vez de ser aquela erva que é pra ser fervida. Ah, aquela seca, né? Isso. A gente compra no mercado. Isso. Né? Depende da situação de cada um. Claro. Então, vamos falar daquele assunto antes de voltar pra mediunidade, que eu queria tratar, que sugerimos antes no diálogo passado. Exu evolui? Sim. Pra outra entidade? Sim. Sim. Ele pode evoluir para outra entidade, mas ele também pode virar um Exu mais desenvolvido? Sim, pode virar um Exu que já está num plano que não vai vir mais em terra. Ah. Vai vir somente a falange dele. Ele mesmo em si já não vem mais. Não vem mais. É o seu caso? Não, eu tenho muito que pagar ainda, viu, meu velho? Vai demorar, hein? Ai, caralho. Vai ser foda, até eu acabar esse assunto meu aqui, vai demorar. Vai demorar. Vai muito, talvez gerações do meu filho. Ixi. Que eu vou ser de herança de um filho meu, de um filho do meu filho. Vai, quando ele for embora, o senhor passa pra outro. Vou, ainda vou passar pra um outro cabra ainda dele. Olha, isso é bom demais, né? Tem que ver se o cabra não vai mudar a banda, né? Chegar lá e virou pastor, caralho, aí fudeu aí. Aí eu vou ficar onde, cara? É. Então, o Exu pode evoluir pra caboclo? Dependendo da linhagem de caboclo, sim. Pantera negra? É, já é uma outra linha. Ah, entendi. Já é uma linha diferenciada. O Exu Pantera negra pode evoluir pro caboclo Pantera negra? Claro. Tudo pode ser transformado? Pode. O senhor pode... Não tem caboclo sete caveiras. Não. Então o senhor evoluiria para qual caboclo? O que eu evoluí, eu não sei dizer agora. Ah, não. Eu não sei dizer uma linha aqui e tal. Porque tudo tem uma determinação. Não é eu que... Claro. Não, você vai ser fulano de tal. Não é eu que escolho. Entendi. É na hora que o mérito cair que o senhor vai. Sim. E na verdade, meu velho, ainda eu queria voltar a ser um menino aí. Voltar aí numa criança. Encarnar? Aí. Tá reencarnado com o meu chumirinho, filho do fulano e tal. Exu Mirim é boa. Aí é foda, hein? É, é um Exu Mirim encarnado, né? É. Claro. Mas isso aí quando acontece não tem mais isso, essa lembrança que já não, é, tem mais, não existe que mais. Que era Exu, né? O senhor não eu vai guardar. Isso, mas não existe mais. Por isso. Brincadeira, claro. Eu ouvi dizer também que quando um espírito evolui, por exemplo, um caboclo se torna um algum megê, um orixá, não sei. Se isso é mais na Umbanda, né, meu velho? É. Mas aí ele esquece, do mesmo jeito que fosse encarnar, quando alguém sobe de nível, esquece que foi aquilo antes. É sim, assim mesmo? Dessa forma aí. Olha. Então, ou seja, se o senhor passar a ser caboclo, eu falar, o senhor já foi, o senhor vai falar, eu não. Não sei. É, o que passou é igual no caso da vida e a morte. Ah lá. O senhor sabe me dizer se o senhor já não foi viver em outra vida? É, então, não sei dizer. Então, aí você não vai saber se o senhor era mulher, se o senhor era branco, se o senhor era negro, o que o senhor era. Vou não saber. Dá pra saber. Não dá. Muda tudo. Esquece. Tá lá, né, a informação. Se você voltou como um filho, se voltou como um pai do seu mesmo pai. Olha. Muda tudo. A sabedoria de Deus é tão... É extensa, né? É tão profunda que até nisso tem que fazer o Exu esquecer que era Exu, ou o caboclo esquecer que era Caboclo. Já pensou se eu volto e sabendo quem eu era? É. Aí fudeu. Claro. E se o senhor passa pra caboclo sabendo que já foi Exu, daí o senhor fica meio Exuzado ali. É, Exuzado. Essa foi boa. Mas o caboclo Exu, qual é o seu nome? Seu Sete Exuzado. Aí é foda, hein, meu velho? Essa foi boa, gostei dessa aí. Eu sou um sete encruzilhado, mas eu tô meio enxuzado porque eu evoluí, era sete caveira antes. Eu era sete caveira, agora eu sou enxuzado. Oh, meu pai. Olha lá. Então tá certo. E voltando agora então um pouco. E pode acontecer de cair, por exemplo, um preto velho cair e virar um Exu? Sim. Pode? Porque é assim, como eu disse pra você. Os catiços trabalham na esquerda e trabalham na direita. Catiço, pra quem não entende, é o quê? O preto velho, o caboclo, o boiadeiro, são Exu catiço. Entidades catiço. Catiço. Entidades catiço. Dentro do candomblé. Do candomblé, da Umbanda. São catiço. Catiço. Aí vem o orixá, que é o, no caso, o santo. Aí é catiço. Olha. E do mesmo jeito que o baiano faz um passe numa cura, ele também tem as pembas dele, tem as coisas dele. Claro. Ou seja, ele pode virar a banda e ali tocar uma quimbandinha. Sim. Claro. O senhor, assim, usa preto. O senhor podia estar usando branco aí? Normal. Como podia estar bebendo água. Mas nem fodendo também. Nem fodendo. O senhor estaria, assim, fora do seu ambiente ali. Eu ia me sentir incomodado, mas não ia deixar de usar um branco. Se tivesse usando branco. Mas ia me sentir incomodado. É. Não é uma coisa que tal, mas eu não ia me sentir tão à vontade como eu estou aqui agora, de vermelho e preto. E o preto e o vermelho, cada um deles tem qual significado para o senhor, essas cores? Ó, meu velho, cada um tem um jeito de ver o significado do vermelho, do preto, do branco. O preto pode representar a morte para alguns, como pode representar uma coisa bonita, como o vermelho pode representar o amor, como também não pode, pode representar o sangue, como o branco pode representar a paz, a luz. Aí cada um tem a forma de ver. Certo. Quando alguém faz algo de ruim, com a ajuda do Exu ou de algum espírito do mal, isso pode retornar para alguém da família dessa pessoa? Pode. Pode? Se for injustamente, sim. É aquilo que eu estou dizendo. Tem que avaliar o que pede, por que pediu e por que foi atendido. Ah lá. Aí já muda algumas coisas. O pessoal diz, eu sou corpo fechado. Aí o Exu fala, mas sua mãe não é. E aí? Sua mãe não é, seu filho não é. Por que, que o seu filho chora o tempo todo? Ai. Não para de chorar. Será que você fez aquele assunto no passado, foi tudo resolvido? Ai. Aí já muda. Tem que pensar bem. Mas assim, não seria injustiça? A mãe não tem culpa nenhuma do filho ter desandado. Olha, meu velho, eu também concordo com isso. É. Mas tem aquele mutação que alguém vai ter que pagar. Claro. E você vendo seu filho sofrer, você tá sofrendo. Ah, entendi. Claro. Pega ele e aí daí você fala assim, mas isso daí é uma ação sem escrúpulo. Mas vai esperar escrúpulo de quem, né? Se vai cobrar quem? Se você mesmo não tem? Se você mesmo. Mas seu Sete, quando a gente ora ou vibra por alguém que tem as suas provas da vida para superar, o seu karma, como as pessoas dizem, até que ponto a gente consegue interferir nisso para ajudar a pessoa? Até o ponto que ela merecer. Até o ponto que ela merecer. Uhum. Tem pessoa que você pode fazer a oração que for. Se ela tiver que pagar pela aquilo, ela vai pagar. Nossa. O que vai mudar é o quê? Ela tem entendimento que ela está errada. E que ela está passando aquela vida dela, ela está... Por algum motivo, ela vai ter que superar. Uhum. E que aquela coisa que está acontecendo um dia vai passar. Não tem jeito. Quem adianta não, fugir. Tem coisas que não... Quando a gente vem com missão de abrir casa e ser dirigente, tem como fugir disso? Eu acredito que não, meu velho. Que já vem de berço. Já vem de um assunto que é de pequeno, que às vezes você pode correr pra lá, correr pra cá, mas uma hora você cai no mesmo lugar. Cai. Vai, as entidades mesmo vão guiando. Vai te mostrando, só que tem uma hora que cai no mesmo lugar. Cai. E fala, mas eu queria fugir disso, eu não gosto disso, daquilo outro. E sempre que eu rodo, e eu tô no mesmo lugar. O Exu designado para um evangélico, ele certamente não vai ser cultivado tanto quanto um Exu designado para um médium bandista. Não. Como é que funciona isso? Ele vai ficar mais fraco? Ele vai ficar afastado, não vou dizer nem que vai dar as costas. Aí depende do quê? Daquilo que eu disse. Ah. Daquele assunto que a entidade não tem coração dela, mas ele tem um sentimento. Claro. Pelo aparelho. Pelo aparelho dele ali. Você sabe quantos evangélicos tem bate no fundo da casa? Ibá de Exu no fundo da casa? O que é isso? Ibá, a ferramenta do Exu, dá os assentamentos. Sim. Muitos. Tem? Muitos. Evangélico com assentamento de Exu no fundo da casa, o senhor fala? No fundo, eu dizia, na porteira, ou algum lugar que ele tem lá o assunto do Exu lá cultivado lá. Ele dá o. Como que é? Dá o testemunho? Antes de dar o testemunho, meu velho, firma aí pra dar tudo certo. Você entendeu? Nossa! Tem muitos cabos aí que eu não vou pôr na praça, pra ficar desagradável. Vou pôr na praça. Tá certo. Seu Exu. Qual foi a decisão mais importante e feliz que o senhor fez, já tomou em toda a sua existência? Como espírito ou como encarnado, o senhor escolhe. Qual que foi? Foi ajudar a ser meu filho que ele é hoje. Um zelador de uma casa. Que foi difícil. Foi difícil? Foi difícil pelo quê? Meu filho, preparo mentalmente, emocionalmente. Nossa. Complicado. E isso foi um dos maiores fatores de chegar aonde ele chegou hoje. Claro. De poder estar ajudando o próximo. Do jeito dele, da forma dele, mas está ajudando muita gente. Nossa. Isso é o bonito da coisa. Isso é o bonito. Então, é uma meta que o senhor colocou para o senhor alcançou. Se os 3 anos atrás, aqui, quando o senhor falou que o senhor sabia que eu viria falar com ele, o senhor não tivesse alcançado essa meta, talvez ele não estaria na sintonia de fazer um trabalho desse. Exatamente. E nada foi por acaso. Tanto é que o senhor ficou naquele assunto, será que eu vou, será que eu não vou, mas quem é esse cabra, naquela desconfiança. Foi. E por algumas coisas, algumas perguntas que ele foi falar ao senhor, o senhor falou, realmente tem alguma coisa aí de errado. É. Claro, de certo, né? De certo. É, realmente tem alguma coisa aí de certo, de sincero, de verdadeiro. Claro. Sem contar com o tempo, né? Não ficou com pressa nem nada, deixou as coisas acontecerem no seu tempo. É. Eu recebo, assim, bastante pedido de pessoas, seu Exu. O senhor já sabe, né? Que gostaria, mas o diálogo com os espíritos não é para o conhecimento mesmo, né? Não tem outro propósito. Entendi. E aí o povo procura por várias outras razões. E a gente, infelizmente, não dá para aceitar tanto quanto gostaria, né? Todo Isso é mundo. verdade. Então, qual que foi a decisão mais, assim, inapropriada ou triste que o senhor já tomou em toda a sua existência? Você fala assim, puta, essa daí foi... Tem que colocar um filho de santo para fora daqui. É. Isso é chatear. Isso me deixa triste. Deixa triste. Mas tem coisas que a gente não fizer, uhum. a gente enfraquece, a gente não dá exemplo aos outros. Não dá exemplo. Tem que ter lei, tem que ter disciplina, tem que ter respeito. Certo. Por mais que lá no fundo, da onde for, a gente fica chateado, é. Mas tem que ter. O lixo fica no lixo. E o que presta, fica onde presta. Nossa. São palavras fortes essa, né? Se todo mundo agisse desse jeito. Mas a gente, tudo é explicado, né, meu velho? Claro. Tudo é explicado do começo. O que é bom, o que é ruim. Uhum. Tudo vai... A cartilha é dada. Uhum. Segue se quiser. Se não vai seguir a cartilha, você não serve pra mim. Não serve. Nossa. E o filho que o senhor bota pra fora e fica com raiva e vai lá no cemitério e faz uma macumba pro senhor? Aí tem que ver se ele pode mais que ele. E se o segredo veio da minha mão? Que hora que ele vai me enfraquecer? Claro. Se eu coloquei a mão a ele? É mesmo. É hora mesmo. Nenhuma. Ele pode tentar. É. Mas... Posso cair várias vezes de joelho. Uhum. Deitar nunca. Oh. Que diz assim, né? Normalmente o bandista... que vira evangélico, fala que ali é tudo fingimento e... Mas depois de 30 anos, é por isso que eu... tô 30 anos na macumba e agora eu percebi que realmente isso não serve pra minha vida. É. Isso, meu velho. Se fosse o senhor acabava com a vida dele. Porque que acontece muito? A gente aqui vive enganado quem quer. Vive o quê? Vive enganado quem quer. Uhum, uhum. Eu sei aqui... De cada filho que vem aqui, eu sei a caminhada. Ah, todo ele. Não fui convocado de todos. Uhum. Porque eu queria somente 7. Uhum. Então, cada um sabe e eu sei a caminhada de cada um. Vai querer me dar chapéu, me enganar? Pode me enganar hoje, amanhã, depois, mas eu descubro. E antes de vir querer me fazer o mal pro meu filho, é. Vai ter que entender que na minha mão comeu e passou. Então, quem deu a receita do bolo fui eu. Então, se você quiser fazer qualquer coisa, aqui, ó, onde chegou. Nossa. Porque aí a pessoa diz assim, bom, ele tem inimigo. Eu vou no cemitério e invoco os inimigos dele, corto um quatro pé, daí dou força pro inimigo dele. Tem como um encarnado investir contra o Exu e ainda ter sucesso? Tem, pra caralho. Tem. Existe muito. É. Depende da firmeza de cada médium. De cada médium. Ou seja, o tanto que... Cultivou o Exu. Sim. Uhum. Que foi cultivado, a firmeza que ele tinha, o preparo que ele tinha. Olha. Aí sim ele vai poder ter sucesso em alguma coisa. Fora isso, sabe qual vai ser o sucesso dele? Qual que vai ser? Retornar aqui de joelho e pedir desculpa. Nossa, o senhor faz questão? Sim. Uhum. Faz questão porque vai aprender a ter humildade. Claro. Nossa. E aí... O que que é esse tal do ego que as pessoas carregam, da vaidade que as pessoas carregam dentro do terreiro? É o lugar de expressar isso? Isso aí já vem uma coisa de casa, de cada um. De casa. Eu sei mais que o outro, eu aprendi mais, eu sei firmar uma vela, eu sei fazer isso, aquilo, outro. Ah. Aí é onde começa as merdas. Eu disse, antes de ser pai tem que aprender a ser filho. Sim, sim, senhor, o senhor falou. E a gente ouve dizer que vocês nunca estão sozinhos quando estão trabalhando com médium. É assim mesmo que funciona? Eu sou Zé de Caveira. É, senhor principal. Tem meu sete. Eu só distingo, ó, vai ficar você aqui, você lá, você aqui, e 3 me acompanham. Sempre tem uma pombogira e o Exu me acompanhando. É? O médium, por exemplo, de Umbanda, que vai numa rave, o que é isso? Uma rave é uma festa com barulho alto. Os barulhos. É o jeito que eu descrevo a rave. Uns barulhos desse aí. Não, é... Festa fechada no sítio. Festa fechada, né? Que mais que é uma rave? Música eletrônica. Música eletrônica, essas coisas. né? Uma balada, assim. O outro lá oferece droga pra ele, ele acaba se envolvendo, daí volta pro terreiro de Umbanda e a vida desanda, descamba, e aí a família fala, falei pra você não ir no terreiro de Umbanda, que foi o Exu que fez você cair. Como é que vocês tomam isso? Vocês ficam ofendidos? Como é que é? Eu vou dizer novamente que eu gostaria que viesse a mãe do cabra aqui falar comigo, e o cabra junto. E eu falar assim, você é um cabra que não tem vergonha na sua cara, que se eu caio nessa porque você quis, porque tudo foi avisado, e a senhora que é a mãe dele, não tenta alimentar ou passar pano para um filho que não presta. Passar pano? É, cobrir o que está errado. Cobrir o que está errado. Claro. E querer, porque a maioria das pessoas quer achar um culpado. Ah, mas não fui eu, foi o Exu, ou foi o outro, ele não tava no meu assunto, foi a pinga, foi você, caralho, foi você. Claro. Então, não tem essa. Não tem essa. Bom, a ideia inicial que eu citei era para saber isso. Quando o médium, um bandista, ou aquele qualquer um que cultiva o Exu, quando ele vai no mercado, quando ele vai numa festa, o Exu vai junto? Eu não vou. O senhor não vai. Vamos por ter uma festa aqui. Eu acompanho lá na encruzilhada, porque a minha essência pode trazer outras coisas. Tipo, o quê? O que a sua essência pode trazer? Uma cachaça a mais. Uma mulher a mais que não era pra chegar naquela hora. Um olhar de uma mulher que não era pra chegar naquela hora, se o cabo é casado ou se não é casado. Nossa. Aí já muda tudo. Eu posso passar um tempo, acompanhar o assunto, depois eu me retiro. Se ele pede pro senhor ficar, daí ele entrou na lei. Quem manda sou eu. Ah, entendi. Claro. Não tem que ele. O senhor não vai fazer um negócio que tá fora da lei ou que não é da sua vontade? Quem manda sou eu. Claro. Então a mãe desse rapaz que, ou dessas pessoas que dizem que você não deve ir na Umbanda porque ela é a manifestação do demônio, do capeta, do diabo. Não deve ir porque só traz coisa ruim. Quando ela ouve o senhor dizendo eu não posso ficar muito tempo dele, perto dele, porque senão daqui a pouco vai uma bebida a mais, uma mulher, um negócio. Aí ela não está justificada de pensar que Exu traz para a vida da pessoa aquilo que não era a hora de ter uma bebida a mais, faz ele passar mal e cair. Porque antes de sair de casa, eu diria ao meu filho, hoje você tem que beber moderadamente e hoje não está no seu dia. E outra coisa, eu não sou seu anjo da guarda. Ah lá. Não sou seu anjo da guarda. Então maneira na cachaça que você já sabe que você é fraco. E quando a mãe vem querer dizer qualquer coisa, eu vou dizer a ela. Seu filho não tem preparo pra porra nenhuma. O erro é dele mesmo, não é meu. O erro? Porque tudo foi avisado. O erro não é meu, é dele. Foi avisado. Foi avisado. Claro. Não sai hoje. Não vai hoje. Não vai pra lá hoje. Tudo eu aviso meu filho. Ele vai porque ele quer. O que o senhor responde para as famílias que falam pro filho de Umbanda, Exu não é santo? Cuidado com ele. Eu digo assim, eu sou seu amigo, mas também posso ser seu inimigo. Realmente não sou santo. E do mesmo jeito que eu te agrado, eu te desagrado. Só tenha respeito. Não tenha medo. Claro. Nossa. O respeito é uma chave que abre muita porta, né? E fecha também direitinho. Você chegar e falar um bom dia. E você chegar e não falar nada, já muda tudo. Ai. Faltou com respeito. Não você tinha medo da pessoa. Claro. Ou da entidade. Claro. E existe assim hora apropriada para trabalhar com Exu ou Pombagira? Eu venho qualquer hora. Qualquer hora? Qualquer hora. Tem que estar vestido. Não. Não? Se tiver de chegar que eu chego. Eu não vou chegar pelado para as manhãs não. Mas que eu tiver que chegar, eu chego. Claro. O senhor chega e pronto. Eu prefiro, por preferência, depois das 6 da tarde. É? Eu prefiro no cair da noite. Por que o senhor tem essa preferência? Eu gosto da noite, gosto do escuro, gosto da madrugada. Eu tenho essa preferência, mas se eu tiver que chegar às 6 da manhã, eu chego também. Meio-dia também chego. Claro. Tudo tem um porquê. Vai de acordo com a necessidade. Tem ordem para desenvolver os guias? Ou seja, deve-se desenvolver primeiro a direita, depois a esquerda? Na nação que eu sou criado, não. O que chegou lá, vai ter que desenvolver. Desde que seja desenvolvido todos. Todos? Sim. Todos? As 7 linhas da Umbanda. Ah, entendi. Não somente o Exu. Não é? Não, tem que cultivar o boiadeiro, o preto velho, o caboclo, o cingano, o erê. Você roda em tudo. Não precisa de ser com a mesma intensidade que roda o Exu. E aí? Mas tem que rodar. O médium que tem uma empresa, ele pode incorporar o Exu no escritório dele e chamar a secretária para perguntar a ele tudo o que precisa saber para a empresa se dar bem, sempre que precisar tomar uma decisão, ele incorpora, vira no Exu, e a secretária vem, conversa com o Exu, ele volta, já está com tudo a solução? Aí eu já digo assim, no escritório ele pode incorporar, desde que tenha uma pessoa preparada para recebê-lo. Não sei dizer que vai ser a secretária, agora se a secretária tiver um preparo para receber certo tipo de notícia, não vejo maldade nenhuma nisso. Não vê? Não. Quando dizem assim que não se deve incorporar Exu em qualquer lugar, onde não tem assentamento sobre tudo, como que o senhor vê isso? Porque o escritório no momento não tem nada, né? Aí eu digo assim, tudo tem o preparo do médium. Do médium. Tudo tem seu tempo. É. Bom, pô, já tem um tempo de que roda, já tem preparo para poder receber em qualquer lugar, dependendo do lugar que não vai denegrir, é essa palavra, é. A imagem do filho. Certo, constranger as pessoas circunstantes. Exatamente, igual tá tendo uma festa aqui, é. Que não tem nada a ver, vai lá e tal, aí chega aí. caralho, que porra que é essa? É. Você tem um monte de gente que não tem nada a ver. E mesmo que for o povo que é da macumba, não tem que chegar nessas horas. Não tem. Não, porque tu tem hora certa pra estar dizendo. A não ser que vai acontecer algum assunto que realmente é muito grave. Certo. Agora aí não tem necessidade. Não tem. Na minha visão, não. Mas, assim, quando o médium fica ali na hora da incorporação, ele fala assim, vou me concentrar e vou chamar o meu Exu. Isso faz uma ligação com o senhor. Sim. E aí, aquilo é como se acontecesse um imã, ele chama o senhor assim, o imã puxa. É isso? Exatamente, esse mais ou menos desse jeito aí. Ah... Então ele pode chamar o senhor numa festa e o senhor vem assim, na velocidade do pensamento, e aí o senhor chegar lá, o senhor nem sabe o que está acontecendo no lugar. Eu sei o que está acontecendo. O senhor sabe? Antes de eu chegar, eu sei tudo que está se passando, por que me chamou. Entendi. Então uma vez um Exu chegou e falou assim, o que está acontecendo aqui? O que foi? Quem que me chamou? O que está acontecendo? Ele não estava brincando então, porque já devia saber. Não tem uma vez que eu incorporo aqui que eu não sei o propósito. Uhum. Porque senão o senhor também não é obrigado a vir? É, vou vir pra aqui. Pra mostrar minha capa, minha cara bonita. É, ué, e aí? Eu já sei o que tá acontecendo. Entendi. Então quando a gente chama vocês, existe uma conexão que chega até... Sim, é esse motivo, isso. Eu peço aqui antes de o senhor chegar é paz. Que dê a notícia, que traga a verdade, que traga a sabedoria. Dessa forma que funciona. Ah, então até tem uma... Até tem uma... uma fórmula assim que a gente pode falar para poder chamar o Exu? Tô passando por isso. Eu gostaria que o senhor viesse, me desse informações ou uma sabedoria, o que eu devo fazer. O que o senhor deve fazer é isso? Isso, dessa forma aí. Claro, entendi. Então, a gente está começando a chegar, a se aproximar do final aqui. Temos aí uns 7 minutos. Graças a Deus. Eu quero dizer assim que, para esse primeiro encontro, se Deus quiser, a gente vai poder falar também com o seu Tranca, com a Dona Rosa. Rosa Vermelha, não é? Isso. Se for permitido pela espiritualidade maior. Mas a gente está chegando ao final desse primeiro encontro com o senhor também. Quem sabe poderemos falar mais vezes. Chegando aqui no final, vou pedir uma palavra final para o senhor. Mas antes dessa palavra final, por que que o senhor, como entidade militante hoje na Umbanda, aceitou falar no diálogo com os espíritos? Como eu disse ao senhor, certo, o que o Exu fala, que a entidade fala, não se prova, o que prova é o tempo. E eu disse ao meu filho, há 3 anos atrás, que ia chegar um cara de distante para vir falar comigo. Certo. É esse meu motivo. Sim. E outra coisa, não estou aqui para mostrar nada para ninguém quem eu sou, quem deixo de ser. Claro. Eu admiro pessoas que fazem um trabalho igual ao senhor. Sim. Eu acho bacana. E para ver que aqui não tem mentira, não tem marmotagem. Jamais querendo ser melhor que ninguém, para mostrar que a gente existe força, existe proposta, existe luz em Exu. Exu não é o diabo, como o povo pensa. Que as pessoas dizem que é, mas isso aí vai idolatrar o caralho. Quer sucesso, seja inteligente, trabalhe, vá à luta. Não fica atrás de ninguém, não. Nossa. Vai procurar. Quer melhora, procura sua melhora. Claro. Entendi. Nossa, eu fico muito agradecido do fundo do coração. Muita gente não vê o valor disso, mas eu vejo um valor enorme de poder ter colhido o conhecimento direto do senhor como entidade, como espírito, como alguém que tem uma visão assim muito mais longe do que a minha, né? Do que é a vida no mundo espiritual e do que nos aguarda. Então, o que o senhor mais gosta de ver nas pessoas que cultuam o Exu dentro da Umbanda? Obrigado. Nossa. Só isso? Só isso. Não preciso de uísque, não preciso de vela, não preciso de pinga. Você viu aí? É. Só quero um obrigado. Uhum. Só isso. E o que o senhor menos gosta de ver num filho de Umbanda que cultua Exu? Mentira e fofoca. Nossa. O que, que a gente pode fazer na nossa caminhada para ter o Exu sempre forte, firme e contente do nosso lado, nos ajudando? Ouvir mais, falar menos e prestar atenção no que é do seu, da sua ossada. Não cuidar do que é dos outros. Qual a melhor forma de agradar o Exu? Depende. Uhum. Tem Exu que se agrada com uma vela. Uhum. Eu vou dizer de mim. É. Só lealdade. Não seja falso com quem lhe deu a mão, lhe deu apoio. Só isso. Nossa. Claro. E quando a gente já chegou no posto de dirigente, o que o senhor espera dos dirigentes, que às vezes hoje não está acontecendo tanto, deveria acontecer mais? Que tenham paciência, que sejam sábios, que dê valor ao cargo que foi determinado pela lei divina, uhum, pela lei maior, uhum, que nada é por acaso, que tudo no seu tempo, que toda a dificuldade há de ser resolvida, que todos os espinhos do caminho há de ser retirado, que todos os muros há de ser caído, e paciência. É, seus sete caveiras, graças a Deus. Dá sua mensagem final para a gente, por gentileza. Tudo na melhor hora. Na melhor hora, tudo há de chegar. A paciência, o tempo é rei de todas as coisas. O bom pai tem que ser bom filho. Só isso. Nareixo. Graças a Deus. Salve a sua banda, salve a sua falange. E o senhor, por gentileza, passe o agradecimento a todos que nos auxiliaram e ainda vão auxiliar até que esse trabalho chegue no coração das pessoas. E eu fico realmente muito agradecido. Meu velho, eu que agradeço. Estou muito feliz pelo assunto que está acontecendo aqui hoje. Agradeço os cabras de verdade aqui na minha casa e os de mentira também. Não tem ninguém de mentira, então vou agradecer também os que tinha de mentira que não está mais aqui. É. Então agradeço, fico muito feliz por todos e peço que tenham sabedoria e paciência perante a qualquer obstáculo, qualquer coisa que venha acontecer, que tudo no seu tempo há de chegar. Tudo no seu tempo há de chegar. Não queira comer um peixe se você não está preparado para separar os espinhos. Nossa. Tá certo, senhor Exu. Gratidão, senhor Exu. Nossa. Senhor Exu, agora que o senhor levantou, eu prometi pro pessoal explicar um pouco do seu trono e o que tem aí. A gente pode mostrar? Pode. O que quer dizer esse desenho que o senhor tem algum significado? Meu velho, os garfos aí é o seguinte, pra enfiar na bunda de falador. Não tem outro significado, não. Não. Só isso. Do povo falso, dos caras mentirosos. Uhum. Isso aí. Tá certo, então. Mais uma explicação simples, sem nada de... Não vou enfeitar o pavão, porque não tem necessidade. Tem muito pavão, mas voltar aquele assunto todo, eu não careço disso, não. Eu sou desse jeito mesmo. E é assim que funciona. Tá certo. Não vou inventar coisa onde não existe. Claro. Como diz na cidade, né? É. Criar, inventar pelo em ovo. É, ué. Que é o que mais o povo inventa, aí é onde que dá as coisas erradas. Nossa. O senhor autoriza a gente pegar o senhor partindo e o menino chegando? Sim. Tá certo. Deixa eu tomar minha cachaça, né? Fica à vontade, mano. É só pra... E diga logo novamente ao senhor, meu velho. Sim. Agradecido pela Sim. presença, pelo Sim. seu trabalho. Fico muito feliz por isso. Sim. E que o um, meu pai Omolu, minha mãe Manjá, que o Oxóssi dê fartura, que o um abra seus caminhos, que o Omolu livre o senhor da chaga, das feridas, das pragas, uhum. me dê um bom caminho, um bom futuro, que tudo... perante a todos esses seus diálogos, Sim. seja multiplicado na sua vida como foi multiplicado os peixes. Não precisa dizer mais nada. Que assim seja. Axé. Axé. Eixo. E candongueiro bate o sino, Ogum já diz que é hora. Candongueiro bate o sino, Ogum já diz que é hora. Maria fecha as pernas e seu sete vai se embora. Maria fecha as pernas e seu sete vai se embora. Candongueiro bate o sino, Ogum já diz que é hora. Candongueiro bate o sino, Ogum já diz que é hora. E Maria fecha as pernas e seu sete vai se embora. Só um minutinho, eu vou fazer uma pergunta pro pai. É. Nossa. Deixa eu pôr aqui, ó. É. Deixa pra ir. Pai Kleber da Silva, como que o senhor está? Tranquilo, quero tomar uma cerveja. Como é que foi a experiência da incorporação? Graças a Deus, hoje foi muito boa. Eu estava um pouco ansioso, mas eu estou 100% ótimo. O senhor, hoje, segundo o que o Exu disse, tem a mediunidade inconsciente, certo? Sim. No começo foi assim? Não, no começo foi tudo, muita dúvida, muita coisa achando que eu estava louco. Eu achava que eu não incorporava, eu achava que era coisa na minha cabeça, eu achava que eu estava fingindo. Mas hoje, graças a Deus, estou tranquilo perante isso aí. Que eu achava que, mas acho que é coisa na minha cabeça. Perguntei muito a minha mãe de santo, meu pai de santo, sim, como que eu devia agir, o que eu devia fazer. Uhum. Mas hoje, graças a Deus, essas coisas não acontecem mais. Que é uma coisa que é complicada. Então o senhor aconselha as pessoas assim que estão começando não desanimar porque é consciente? Não, isso aí é anos. A evidência é anos e tem vezes que, mesmo passando os anos, não tira a evidência. Não significa que não está incorporado. Vai de avaliar a entidade, de entender a entidade incorporada para saber o que eu devo dizer e o que eu não devo dizer. Aí muda algumas coisas. Não pode passar na frente. E dá para distinguir isso. No começo você distingue quando você realmente é você que está dizendo e quando é a entidade. Então eu digo, paciência, que às vezes você pode viver a vida inteira consciente. Claro. E às vezes passa 5, 6 anos, a consciência some. Certo. O senhor também é da opinião que é muito bom a gente ouvir o conhecimento das nossas entidades, das entidades militantes da Umbanda. Foi por essa razão que o senhor aceitou falar num diálogo com os espíritos? Sim. Intermediar um diálogo disso? Sim, não. Eu sempre admirei o trabalho do... trabalho, no caso, no trabalho do senhor. Uhum. Achei uma coisa, uma forma bonita, como eu acompanhei num livro uma vez, num assunto Preto Velho, que o filho falou, vou me dedicar em rodar o Brasil inteiro, inteiros para dar passe. Uhum. E eu acompanhei, eu achei interessante. Uhum. Eu achei uma forma de mostrar a nossa religião, que é muito defasada perante algumas pessoas, uhum, que fazem coisas erradas, uhum, e denigrem a nossa imagem. Tá certo, graças a Deus. E a gente pode acender a luz? Uhum. Aqui é esse espaço que o senhor trabalha, né? Sim. Então sempre que tem aqui as giras, é aqui que acontece. Aqui que acontece. Mas aqui tem então, um espaço ali da assistência. Da assistência. Aí daqui pra cá, claro, é o espaço onde roda os Exu, os catis, o boiadeiro, o marinheiro. Uhum. E aqui está assim porque é quando é gira de Exu, mas quando é de preto não, velho... Não, eu coloquei isso por causa do seu set, que ele gosta de gosta. Mais escuro. Claro. Preto velho é tudo sem isso aqui, a gente fez quando é dia de festa. Aí, fora isso, é somente sem os panos, ah, e do jeito que está aqui. Ah, entendi. Aí quando é gira de direito, tira o trono dele. Sim, tira o trono, então coloca o cantinho aqui. Um adapto geral. Isso, é tudo diferente. Tá certo, então. Novamente, eu quero agradecer bastante assim, a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu que agradeço, estou muito feliz. Estou muito feliz hoje porque eu criei uma coisa assim, uma ansiedade dentro de mim, que eu falei, mas como que vai ser? O que, que eu vou fazer? Como que será isso? Que eu nunca mais... É uma experiência nova na minha vida. Nossa. E graças a Deus as pessoas que eu pedi para estar aqui, hoje estão. Foi 7 pessoas que eu pedi para estar vindo. Sim. As 7 pessoas vieram. Eu estou muito feliz com isso. Agradecer a todos, o Black, o Cerveja, a Silmara, a Bárbara, a Rainara e a Rosana. E estou muito feliz. Oh, graças a Deus. É sempre bom a gente poder contar com pessoas. Sua firmeza, né? Tá. Agradeço muito o Black pelo apoio que tem me dado. Graças a Deus. Muito obrigado e até breve. Deus quiser. Que Deus abençoe. Muito obrigado. De axé, que Ogum abençoe meus trabalhos, que dê sabedoria na minha vida, me dê entendimento, me dê paciência, me dê serenidade, que eu seja o que Deus determinou na minha vida. Que Deus me abençoe e me ilumine sempre, em todos os sentidos. Axé. Axé, que assim seja. Exu ganhou um gato. Vai, não quis comer sozinho.